trazendo grandes conflitos nessa área. Como no filme Beleza Americana, vocês assistiram? Né? Aquele pai machão, mas que em verdade trazia também o problema da homossexualidade egodistônica. Então, dizer, meus amigos, que grandes gênios da humanidade foram homossexuais, transexuais, viveram essa experiência evolutiva. Quantos gênios? Leonardo da Vinci, seus biógrafos registram isso, e muitos outros, né? Grandes nomes da humanidade viveram essa polaridade invertida para grandes missões, para grandes aprendizados. Então, nós poderemos ter a gradação, né, saindo do álcool, das drogas, da promiscuidade para o relacionamento monogâmico e, por fim, no estágio mais avançado, a abstinência, se a pessoa der conta, porque se for para viver com abstinência e sofrendo com sentimento de culpa, depressivo, infeliz, tem alguma coisa errada. Vamos dar um passo de cada vez. Será que não é orgulho nosso querendo virar anjos antes do tempo? E Adenauer Novais nos diz que há muitos espíritas preocupados em se angelizarem, se tornarem anjos, esquecendo-se de que são apenas seres humanos, que temos que viver a nossa realidade. Encarnados, estamos encarnados. Ao chegar no mundo espiritual, a gente vira anjo. Mas estamos presos à matéria e o corpo influencia, sim, o espírito, nos diz o Livro dos Espíritos. Então, nós poderemos falar da reeducação mental como tratamento. Seria o mais importante. A disciplina, o trabalho no bem, canalizar aquela energia sexual para a sopa, para o atendimento aos enfermos, para a visita aos detentos, para o auxílio às criancinhas, canalizar toda aquela energia pulsante de vida. Nós vamos voltar cansados, relaxados, pacificados, fazer o bem é nossa obrigação, não é favor não, nós somos os primeiros beneficiados, porque Jesus nos falou que no final do ciclo, não é a melhor tradução, segundo Carlos Torres Pastorino, passaram à minha direita as ovelhas do meu pai, aqueles que me tiveram visitado na prisão, quando estive enfermo foram me visitar, quando eu tive fome me deram de comer, quando estive nu me vestiram. Mas Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? Toda vez que fizestes a cada um desses mais pequeninos, foi a mim que vós fizestes. Então, a caridade, os ideais elevados, o recurso da oração, e na questão 660, Livro dos Espíritos,